Ficheiro 115. De regresso ao edifício principal, depois de uma manhã inteira passada no canteiro de ervas medicinais, encontrei-me com Anselmo, vindo do claustro ao lado da biblioteca. O seu rosto iluminou-se ao ver-me e apressou-se a vir ao meu encontro no pátio. Caminhámos juntos pelos terrenos da abadia a conversar. O seu problema é muito interessante, sem dúvida, disse ele partindo um galho fino de um arbusto junto à parede. Examinou os botões, ainda bem fechados, com ar crítico. Depois atirou o ramo fora e ergueu os olhos para o céu, onde um sol fraco tentava infiltrar-se pela leve camada de nuvens. Está mais quente, mas ainda falta muito para a primavera, observou. Ainda assim, as carpas devem estar alegres hoje. Vamos descer até aos lagos de peixes. Longe de serem as delicadas estruturas ornamentais que eu imaginara, os lagos de peixes eram uma espécie de reservatórios utilitários, forrados de pedra, convenientemente localizados junto às cozinhas. Recheados de carpas, forneciam o alimento necessário para as sextas-feiras e os dias de jejum, quando as condições atmosféricas eram más para a pesca no mar de arinca, arenque e linguado, mais comuns à mesa. Confirmando as palavras de Anselmo, as carpas estavam alegres e cheias de vida, os corpos gordos e afunilados a deslizarem uns pelos outros, as escamas brancas refletindo as nuvens acima, o vigor dos seus movimentos, provocando ocasionalmente pequenas ondas que salpicavam as bordas da sua prisão de pedra. Quando as nossas sombras recaíram sobre a água, as carpas viraram-se para nós como agulhas de bússola atraídas para o norte. Esperam ser alimentadas quando vêem pessoas, explicou Anselmo. Seria uma vergonha decepcioná-las. Um momento, chère madame. Lançou-se em direção às cozinhas, voltando com dois pães duros. Ficámos parados à beira do lago, atirando migalhas de pão às bocas insaciavelmente famintas abaixo. Sabe, há dois aspectos curiosos na sua situação, disse ele, absorto, a desfazer o pão. Olhou-me de relance, um súbito sorriso a iluminar-lhe o rosto. Sacudiu a cabeça, admirado. Ainda mal posso acreditar, sabe? Que maravilha! É verdade, Deus foi muito bom ao mostrar-me tudo isso. Ainda bem, disse eu, um pouco secamente. Não sei se ele foi tão bom comigo. A sério? Eu acho que foi. Anselmo agachou-se, esfarelando o pão entre os dedos. É verdade que a situação não lhe causou poucas inconveniências pessoais. Essa é uma das maneiras de colocar a questão, murmurei. Mas também pode ser encarada como um sinal da graça de Deus, continuou indiferente à minha interrupção. Os brilhantes olhos castanhos olharam-me especulativamente. Rezei para que Deus me iluminasse de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. E enquanto estava ali, no silêncio da capela, pareceu-me vê-la como uma sobrevivente de um naufrágio. E parece-me que este é um bom paralelo para a sua situação atual, não acha? Imagine uma alma de repente atirada para uma terra estranha, sem amigos ou familiares, sem nenhum recurso, a não ser os que a nova terra possam oferecer. Tal acontecimento é um desastre, sem dúvida. E, no entanto, pode significar a abertura para grandes oportunidades e bênçãos. E se a nova terra for rica, novos amigos a conquistar e uma nova vida a começar. Sim, mas, portanto, continuou com autoridade, erguendo um dedo para que eu me calasse. Se foi privada da sua vida anterior, talvez Deus tenha achado melhor abençoá-la com outra, que pode ser mais rica e mais completa. Ah, é mais completa, sem dúvida, concordei, mas... Agora, do ponto de vista da lei canónica, disse, franzindo a testa, não há nenhum problema em relação aos seus casamentos. Ambos foram válidos, consagrados pela Igreja. E, de facto, o seu casamento com o jovem cavalheiro que está lá dentro antecedeu o seu casamento com Monsieur Randall. Sim, de facto, concordei, pretendendo desta vez terminar pelo menos uma frase, mas não na minha época. Não creio que a lei canónica tenha sido criada com tais contingências em mente. Anselmo riu, a barba pontuda agitando-se na brisa leve. É bem verdade, ma chère, é bem verdade. Tudo o que quis dizer foi que, do ponto de vista legal, a senhora não cometeu nem pecado nem crime naquilo que fez com respeito a esses dois homens. Estes eram os dois aspectos da sua situação que mencionei antes, o que fez e o que fará. Tomou a minha mão nas suas, puxando-me para que me sentasse ao seu lado, de modo a que os nossos olhos estivessem ao mesmo nível. Foi isso que me perguntou quando ouvi a sua confissão, não foi? O que fiz e o que devo fazer? Sim, foi. E está a dizer-me que não fiz nada de mal? Mas eu. Ele era, pensei, quase tão propenso a interromper os outros como Dougal Mackenzie. Não, não fez, disse com firmeza. É possível agir em absoluto acordo com as leis de Deus e com a própria consciência e ainda assim deparar com dificuldades e tragédia. É a dolorosa verdade que ainda não sabemos porque Le Bon Dieu permite que o mal exista, mas temos a sua palavra de que isso é verdade. Eu criei o bem, diz ele na Bíblia, e eu criei o mal. Consequentemente, até as pessoas boas, acho, especialmente as boas, acrescentou pensativamente, podem deparar com grande confusão e dificuldades nas suas vidas. Por exemplo, veja o rapaz que teve de matar. Não. Disse, erguendo a mão para que eu não o interrompesse, não se engana. Foi obrigada a matá-lo, por exigência da sua situação. Até a Santa Igreja, que prega a santidade da vida, reconhece a necessidade de uma pessoa se defender a si e à sua família. E, tendo visto a condição em que o seu marido estava, lançou um olhar na direção da ala dos hóspedes. Não tenho dúvidas de que foi obrigada a tomar o caminho da violência. Assim sendo, não tem nada com que se reprovar. Certamente sente pena e lamenta o ato extremo, porque é, madame, uma pessoa de grande compaixão e sentimentos. Bateu delicadamente na minha mão pousada sobre os meus joelhos. Às vezes, as nossas melhores ações resultam em acontecimentos lamentáveis. No entanto, a senhora não podia ter agido de outra forma. Não sabemos qual era o plano de Deus para o rapaz. Talvez fosse sua vontade que o rapaz se juntasse a ele no céu, naquela ocasião. Mas a senhora não é Deus e há limites para o que pode esperar de si mesma. Estremeci ligeiramente quando um vento frio nos envolveu e enrolei-me mais no meu manto. Anselmo viu e fez um gesto indicando o lago. A água está morna, madame. Talvez queira mergulhar os pés? Morna? Fiquei boquiaberta, olhando incrédula para a água. Eu não notara, mas não havia camadas de gelo nos cantos dos reservatórios, como havia nas fontes de água benta do lado de fora da igreja. Além disso, pequenas plantas verdes flutuavam na água, brotando das fendas entre as rochas que forravam o lago. Como ilustração, Anselmo retirou as suas próprias sandálias de couro. Apesar do rosto e da voz cultos, possuía mãos e pés robustos, vigorosos, de um camponês da Normandia. Erguendo a saia do seu hábito até aos joelhos, enfiou os pés no lago. As carpas bateram em retirada, voltando quase em seguida para investigar com curiosidade aquela nova intrusão. Não mordem, pois não? Perguntei, vendo a miríade de bocas vorazes. Com desconfiança. Não, carne não, assegurou-me. Não têm dentes para isso. Tirei as minhas próprias sandálias e enfiei cuidadosamente os pés na água. Para minha surpresa, estava agradavelmente morna, não quente, mas um delicioso contraste com o ar úmido e frio. Ah, que bom! Mexi os dedos com satisfação, causando grande consternação entre as carpas. Há várias fontes de água mineral perto da abadia, explicou Anselmo. As águas saem quentes e borbulhantes da terra e têm grandes poderes curativos. apontou para a outra extremidade do lago, onde se podia ver uma pequena abertura nas pedras, parcialmente obscurecida pelas plantas aquáticas em movimento. Uma pequena quantidade de água mineral quente é canalizada para cada fonte mais próxima. É isso que permite ao cozinheiro manter peixes vivos para a mesa em todas as estações. Normalmente o inverno seria frio demais para eles. Patinhamos na água por algum tempo num agradável silêncio, os corpos pesados dos peixes passando de raspão, às vezes batendo nas nossas pernas com um impacto surpreendentemente forte. O sol saiu outra vez, banhando-nos com um calor fraco, mas perceptível. Anselmo fechou os olhos, deixando que a luz lhe inundasse o rosto. Falou novamente sem abri-los. O seu primeiro marido, o nome dele era Frank, certo? Ele também, acho, deve ser recomendado a Deus, como uma das coisas lamentáveis sobre a qual a senhora nada pode fazer. Mas eu podia ter feito alguma coisa, argumentei. Podia ter voltado, talvez. Ele abriu um dos olhos e olhou-me com ceticismo. Sim, talvez, concordou. E talvez não. Não deve censurar-se por hesitar em arriscar a sua vida. Não foi o risco, disse eu, agitando os dedos para uma enorme carpa pintada de preto e branco. Ou pelo menos não inteiramente. Foi, bem, em parte foi medo. Mas principalmente foi porque não consegui abandonar o Jamie. Encolhi os ombros, desamparada. Eu simplesmente não consegui. Anselmo sorriu, arregalando os olhos. Um bom casamento é uma das dádivas mais preciosas de Deus, observou. Se teve o bom senso de reconhecer e aceitar a dádiva, não pode condenar-se por isso. E pense bem, inclinou a cabeça para o lado como um pardal castanho. Está longe da sua época, há quase um ano. O seu primeiro marido já deve ter começado a aceitar a sua perda. Por mais que a tenha amado, a perda é comum a todos os seres humanos e temos meios de superá-la para o nosso próprio bem. Talvez ele tenha começado uma nova vida. Seria bom para si deixar o homem que precisa tanto de si e a quem a senhora ama, a quem está ligada pelos laços do sagrado matrimónio, regressar e perturbar essa nova vida? E, em particular, se voltasse para um sentimento de dever, mas sentindo que o seu coração ficara noutra parte? Não. Sacudiu a cabeça decididamente. Nenhum homem pode servir dois patrões, assim como uma mulher também não. Agora, se aquele fosse o seu único casamento válido, e este, sacudiu a cabeça novamente em direção à ala dos hóspedes, um simples arranjo irregular, então o seu dever poderia estar longe daqui. Mas vocês foram unidos por Deus, por isso acho que pode honrar o seu compromisso com o Chevalier. Agora, quanto ao outro aspecto, o que deve fazer? Isso requer alguma discussão. Tirou os pés da água e secou-os no hábito. Vamos transferir esta conversa para a cozinha da abadia, onde talvez o irmão Eulógios possa ser persuadido a fornecer-nos uma bebida quente. Vendo um pouco de pão no chão, atirei-o às carpas e parei para calçar as minhas sandálias. Nem lhe sei dizer o alívio que representa para mim poder conversar com alguém sobre isto, disse eu. E ainda não consigo convencer-me do facto de que realmente acredita em mim. Ele encolheu os ombros, oferecendo-me educadamente o braço para eu me segurar enquanto passava as tiras das minhas sandálias por cima do peito do pé. Ma chère, sirvo um homem que multiplicou pães e peixes, sorriu, balançando a cabeça para o lago, onde os redemoinhos causados pelos movimentos das carpas alimentarem-se ainda se diluíam, que curou o doente e ergueu o morto. Devo ficar espantado que o mestre da eternidade tenha trazido uma jovem mulher pelas pedras da terra para cumprir a sua vontade? Bem, refleti, era melhor do que ser denunciada como a meretriz da Babilónia. As cozinhas da abadia eram quentes e assemelhavam-se a cavernas. O teto, abobadado, enegrecido, por séculos de fumo engordurado. O irmão Eulógios, metido até aos cotovelos num tabuleiro de massa de pão, balançou a cabeça em forma de cumprimento para Anselmo e chamou em francês um dos irmãos laicos para nos vir servir. Encontramos um lugar longe da azáfama e sentámo-nos com duas canecas de cerveja e uma travessa com os pastéis quentes. Empurrei a travessa para Anselmo, demasiado preocupada para me interessar por comida. Deixe-me colocar a questão da seguinte forma, disse eu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Se eu soubesse que algum mal seria causado a um grupo de pessoas, deveria sentir-me obrigada a tentar evitar isso? Anselmo esfregou o nariz na manga do hábito, refletindo. O calor da cozinha começava a fazer o seu nariz pingar. Em princípio, sim, concordou. Mas iria depender também de inúmeros outros fatores. Qual o risco para si mesma e quais as suas outras obrigações? E quais as possibilidades de ser bem-sucedida? Não faço a menor ideia de nada disso, exceto da obrigação, é claro. Quero dizer ao Jamie, mas ele pertence ao grupo que deverá sofrer reveses. Ele partiu um pedaço de um pastel e passou-mo ainda a fumegar. Ignorei-o, estudando a superfície da minha cerveja. Os dois homens que matei, continuei, deveriam cada um deles ter tido filhos, se eu não os tivesse matado. Poderiam ter feito. Fiz um gesto de impotência com a caneca. Quem sabe o que poderiam ter feito? Posso ter afetado o futuro? Não, afetei realmente o futuro. E não sei de que maneira. E é isso que tanto me assusta. Anselmo grunhiu pensativamente e fez sinal a um irmão laico que passava, o qual se apressou a trazer mais pastéis e cerveja. Encheu novamente as duas canecas antes de prosseguir. Se tirou a vida, por outro lado, também a preservou. Quantos dos doentes de quem tratou teriam morrido sem a sua intervenção? Eles também afetarão o futuro. E se uma das pessoas a quem salvou cometer um ato de extrema crueldade? Seria culpa sua? Deveria, por causa disso, deixar essa pessoa morrer? Claro que não. Bateu com a caneca de cerveja na mesa para dar mais ênfase. Diz que tem medo de realizar uma ação, aqui, por medo de afetar o futuro. Isso é ilógico. Todas as ações afetam o futuro. Se tivesse permanecido no seu próprio lugar e época, as suas ações, ainda assim, afetariam o que viesse a acontecer, exatamente como agora. Aqui tem as mesmas responsabilidades que teria lá, que qualquer ser humano tem em qualquer época. A única diferença é que pode estar em condições de ver, mais exatamente, as consequências dos seus atos. E, por outro lado, talvez não. Sacudiu a cabeça olhando diretamente para mim, por cima da mesa. Desconhecemos os desígnios do Senhor, e sem dúvida por um bom motivo. Tem razão, ma chère, as leis da Igreja não foram formuladas com situações como a sua em mente, e portanto dispõe de pouca orientação, além da sua própria consciência e da mão divina. Não lhe posso dizer o que deve ou o que não deve fazer. Tem livre arbítrio, assim como todas as outras pessoas neste mundo. E a história, acredito, é a soma de todas essas ações. Alguns indivíduos são escolhidos por Deus para afetar os destinos de muitas pessoas. Talvez a senhora seja uma delas, talvez não. Não sei porque está aqui, a senhora também não sabe. Provavelmente nenhum de nós jamais saberá. Revirou os olhos de maneira cómica. Às vezes nem eu mesmo sei porque estou aqui. Ri-me e ele esboçou um sorriso. Inclinou-se para mim por cima das tábuas rústicas da mesa, fitando-me intensamente. O seu conhecimento do futuro é um instrumento que lhe foi concedido, como um náufrago de posse de uma faca ou de uma linha de pescar. Não é imoral usá-lo, desde que o faça de acordo com os ditames da lei de Deus. Da melhor forma possível. Parou, respirou fundo e soltou o ar num explosivo suspiro que agitou o bigode sedoso. Sorriu. E isso, ma chère madame, é tudo o que lhe posso dizer. O mesmo que posso dizer a qualquer alma transtornada que vem a mim em busca de conselho. Confie em Deus e reze para que Ele a oriente. Empurrou os pastéis quentes na minha direção. Mas o que quer que resolva fazer vai precisar de forças. Portanto, aceite um último conselho. Quando em dúvida, coma. Ao entrar no quarto de Jamie à noite, ele dormia, a cabeça sobre os antebraços. A tigela de sopa vazia estava cuidadosamente colocada na bandeja. O prato de pão e carne intocado ao lado. Olhei do rosto sonhador e inocente para o prato e novamente para ele. Toquei no pão. O meu dedo deixou uma depressão na superfície úmida, fresco. Deixei-o a dormir e saí à procura do irmão Roger que encontrei na despensa. Ele comeu o pão e a carne? Perguntei sem preliminares. O irmão Roger sorriu na sua barba fofa. Sim. Manteve a comida no estômago? Não. Fitei-o com os olhos apertados. Não limpou o quarto depois, espero. Ele parecia divertido, as bochechas rechonchudas e rosadas acima da barba. E eu ousaria? Não. Ele tomou a precaução de deixar a bacia à mão. Maldito escocês astuto, comentei, rindo, mesmo contra a minha vontade. Voltei ao quarto dele e beijei-o ao de leve na testa. Mexeu-se, mas não acordou. Seguindo o conselho do padre Anselmo, levei o prato de carne e pão fresco para o meu quarto, para jantar.